agora a 9 milhas à frente, porém com 130 de grau sul. T79, autorizado pouso, pista 10, 1900 graus, 109. Livre pouso na 10, azul 2779. Boa noite, 68, decolado às 44, controle 120, versão 8. 08, obrigado, boa noite, 68. Controle Gono 868. Gono 868, esse é o controle, você está sob contato radar, sinal 230. Após 2.000 pés, vou direto para o Jamo, após Jamo Aracaju. 2.000 Jamo, Jamo Aracaju, obrigado, Gono 868. Ficado no gate 06, posição 01. Zona remota 01, parte 3, coisa. Faz a posição posta, vou servir para 367. Pois é, vira 367. Boa noite. O Triabo, 366. CNR6074, completa final do procedimento da RNAV, 298, decimal 95. 295, graças a Deus. Tomador, boa noite, é o Xanem 6074, na Serra 2366. Xanem 6074, ajuste no 04, reporte, Serra 372. Chamará 62582 para 2500 pés, ajuste na 04, autorizada final da RNAV, reporte para a Santa Cruz, vista 366. Mandava 3398, autorizada descida para 2500 pés, ajuste na 04. RM 074, torre 1895. Azul 2779, solo 247, direita no 219. Libera direito 219, 2772. O Xanem 6074 passou 372. Xanem 6074, usa pouso, pistão no 0, 1900 graus, no 0 nós. Pouso autorizado na 106074. 779, preciso táxi de Alfa, aqui no Bate 33, vem minha posição. Bono 172, buscando identificação do disparo nível de voo 050, via chegada à área. Cajama, Cajama, Cajama. Transponder 5555, controle 120-58. A primeira que eu vi que intercepta é o Cajama 17. 8, completa final da aeronave, torre 9895. Transponder, estou confirmando com Cajama, Aru. Protegimento correto, a parte de fora para o SPEC esse momento. Corrigindo para o acionamento, táxi e decolagem. Chama a torre 1-1-8, pessoal 95, altímetro 1-0-9-4, confirma o POB e autonomia. Gente, POB confirma com a torre 1-8-9-5, bom voo. No 868, está na Recife, no 2085, apenas no 2545. 2545, obrigado. Salvador, muito boa noite, estou na 6258, a 1 milha, 0-2-3-3-2. Na 6258, continua a aproximação, guarde pista livre, ajuste no 0-4. Aguardo. Bem, Lima, fique atento aos balizadores. Na 674, solo 50, direito no 219. Direito no 219, grato. Bom, no 172, autorizada para obter a vida 368. Meu nome é 074, Alfa, direto até o gate 04. 109. Pouso 10 na 28. Bom, no 172 indicada. Redução 2409, gol no 172. Na 6258, solo 53, direita no 219. 219, lembrar, 6258. 8, Alfa, Kilo, parte 3, quando lá tem de sinalizador. Boa. Pode ser igual ao serviço 366 do presente? 3891, desce para 2500 pés, destino 014, para o serviço 366, reposta na final da entrada. 2500 pés, Salvador, boa noite, Santo 3398. Santo 3398, boa noite, pouso autorizado, pista 0, 1, 0, 0 graus, 0, 0, 9. Autorizado, pouso 172, completa a redução 2109, desça para 4.000 pés, destino 014, autorizada final em nave, reporte na final. Direita 1219. você avisa 366, tá 389. Gol 1972, desce para 2.110, ajuste 1014, completa a redução para aproximação, vai seguir a aeronave da TAM 7 milhas à frente, com 1.50 do ground speed. Sim, estou na 1972, desce para 1.110. Salvador, tá 3891, meia milha por Sierra, Vitor 372. Tá 3891, autorizado pouso pista 10, vento 1-0 graus, 1-0. Autorizado pouso na 1-0, tá 3891. Você de 2 completa o final da Renata, correndo à noite, 95. 95, obrigado, boa noite, 172, autorizado pouso pista 90, vento 100 graus, 10 nós. Livre pouso, gol no 172, boa noite. 3891, 903, direito, corrigindo, chama o solo agora no 219. 309, 3, já tá vendo. O uniforme, a porta está aqui, papá. Só que eu mando 3291, boa noite. 3291, boa noite, para o Patrono, via Alfa, posso entrar com 6 Juliette. Alfa, reposta, 6 Juliette. 3891, autorizado ingresso de Juliette, ponto 03. Juliette, ponto 3, 3891. Alinhado, cabeceira no 7, o Shank uniforme. Bruno 72, solo ao 06, direita 219. 219, Sete dois, feliz ataque para o Pato 3 e Alfa Kilo quando lá observa o sinalizador. Alfa Kilo. Angu Isk é uniforme, autorizado a falar, pista 17, vento 110 graus, 10 mais. Aquilo agora, até a próxima esquerda, quando lá o centro do sinalizador. Botão Yankee Uniforme, decolado ao 08, acione 55 no transponder, chame o controle de Salvador na frequência 1208. Ok, 5555, Whisky Yankee Uniforme, 208 agora. Salvador, Papatango Whisky Yankee Uniforme, decolado ao 08. Uniforme, deixar com o mesmo transponder que o senhor estava quando veio para Salvador. Vou ter que transponder para 5555, 5555. Subo para nível de voo 4110, aguardando contato do radar. Vou direto Jamo da Presente. Direto Jamo da Presente, quando chamei já foi mudado. Biscank uniforme, está sob contato radar, 2 milhas, em Salvador. set off taps 024 ground. 024, correct. Confirm it to 845. Momo de Patrick, G-Bit Transition. Momo de Patrick, G-Bit Transition. Salvador, Portugal 024. Prossiga. Por favor, confirmamos a saída que estão rodando em Curiá. Confirme sua rota. Nossa, nós vamos sair por Gibis, Alfa Zulu 44, Motorola. Acredito já em Momo, transição Gibis. M, Mike, Oscar, Mike, Oscar, transição Gibis. Wolf, Echo, Bravo, Instrução. Muito obrigado, é bom muito fácil, eu sou de Portugal 024. Francinha? Eu peço desculpa, estive na saída. Nós temos transmissão de vista. Eu como de pasta, não tenho transmissão de vista. Será possível fazer uma arma de pasta para de vista? Isso é coordenado com o controle Salvador. A gente, se chegar o plano do senhor aqui, a gente coordena com o controle para ver se pode ser autorizado essa saída que vocês estão solicitando. Ok, muito obrigado. De nada. Copy 024 right to copy. Go ahead, Salvador to copy. Clear Salvador pra to Lima Papá Papá Tango. Leia Fizulu 44 to Monster on. Flight Friendly Road. Flight Level 370. Momo Departure. G-Beat Transition. Take off runway 10, up to the patrol left turn, Scorpio 5004, Salvador departure 10.8. Here's Escal 04, Salvador to Liga Papa Papa Tango, Salvador 44, Mossoró, after the Flight Level 3, Flight Level 370, Momo Departure. After the bus, check left turn, 45004, bus to 3128. Tap 024, will you back for right? Bus for setup and push to gate 11. On your rescue, bus. 32224, essa identificação. Da presente foi PROAD e SAP. Forma quando no ideal de tecido. Deixa para 4.000 pés, a gente 0.04.